a loja que bolsas é a melhor opção. É pra lá que eu vou. Grande variedade em bolsas, malas, mochilas, carteiras e acessórios em geral. Venha conhecer. A loja que bolsas é o melhor lugar. Vem comprovar, vem comprovar. Tem melhor preço pra você. Vem conhecer, vem conhecer. O melhor atendimento a gente tem. Melhor qualidade também. É aqui na loja que bolsas. A loja que bolsas lhe oferece uma grande variedade em bolsas, malas, mochilas escolares, carteiras masculina e feminina, uma variedade em guarda-chuvas, acessórios em geral e muito mais. A loja que bolsas está sempre trazendo o melhor que há em novidades para você em bolsas e malas para viagens com preços bem diferenciados. Loja que bolsas, vem pra cá. Telefone 992-390922, na rua Tucupi 71A, no centro de Curionópolis.